Alô, trabalhada, o rei da canetada. O homem da canetada de ouro, hein? Segura, menino! Vamos comer toda hora. Amor que não quer mais voltar. Eu sei que eu fui o culpado da separação. Mas quando bate a saudade, dói meu coração. Sabe o que eu vou fazer? Um bado bem, eu vou beber agora. Minha vida é sofrer, pois a mulher que amo foi embora. Sabe o que eu vou fazer? No bar do Beno eu vou beber agora. Minha vida é sofrer, pois a mulher que amo foi embora. Aô, mulher movada, machuca trem. Um abraço, meu amigo Adalice Carneiro, em Coité. Quem unia Margosa, bota pra moer, menina, chama. Hoje eu acordei tão triste e comecei a chorar. Lembrando do meu grande amor que não quer mais voltar. Eu sei que eu fui o culpado da separação. Mas quando bate a saudade, dói meu coração. Sabe o que eu vou fazer? Um dado bem, eu vou beber agora. Minha vida é sofrer, pois a mulher que amo foi embora. Sabe o que eu vou fazer? Um dado bem, eu vou beber agora. Minha vida é sofrer, pois a mulher que amo foi embora. Então vamos beber, né? Hoje eu não tô bom pra beber, não. Hoje eu tô ótimo. Ô, paixão!